quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já estão dentro das portas de Jerusalém. Oh, oh. Haja paz em ti, Jerusalém. Prosperidade em teus palácios, por causa do amor dos irmãos, buscarei o teu bem, Senhor. As tribos do Senhor se reúnem, dão graças ao teu nome, tronos de justiça teu reino, na cidade que é bem sólida. Haja paz em ti, Jerusalém. Prosperidade em teus palácios, por causa do amor. Palácios, por causa do amor dos irmãos, buscarei o